canto azul que o céu me deu. Sirai Baiel, sou veste véu, muito branco. Sai saber se soro algum picado. O céu fissado, triste amor, o amor já cai, quando outro amor se tá aí abandonada e não me abandonai, por mim ninguém já se detai. Na estrada triste amor, o amor já cai quando outro amor se tá aí abandonada e não me abandona.